786. Gol 776 completo, final, torre 1, noite, meia dúzia. 786, obrigado e volta lá. São Trive, Tango Romeu Índia, Victor Índia, após DCT Pirassununga, o restante conforme rota. O nível autorizado é o 430, realiza o perfil da saída da El Leda, após Leda Bridge, decola da pistão no zero, primeira curva à direita. Aciona o código 5473 e o controle em 1208, confirmando apenas a pistão no 0 ou no 7. 776, altímetro no 0 no 7, tempo autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, 05 nós, pista molhada. Tempo autorizado, 77. Alinhamento correto, repórter pronto, confirmando, está no pátio 3. Pátio 3, então chame pronto para iniciar o táxi, os Oscar November. Confirme, não compreendi. Saída Dael, Leda, após Leda, posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco. Dael, Leda, Bridge. 2000 pés, 1097, autorizado, final ILS. Reportado é estabilizado, voo no 395. As três, escute a informação, Tango, 1 minuto, Cota. 1 minuto, Cota, compreendo, obrigado. Copia. No 273 autorizado Salvador com fins, via peso Luno 6. O nível autorizado é o 360, realiza o perfil da saída da El Leda, após Leda voa Bridge, Bravo Romeu Índia Delta E. Decola dando zero, põe na curva à direita, aciona o código 5455 e o transponder e o controle em 1208. Autorizado 360 para confins. Dael, Leda, Bridge, Apesulu no meia, decola no zero, curva direita, 5455 no transponder, controle 208, gol 1273. Fechamento correto, chame pronto, confirmando apenas o portão. É o 08, vai chamar pronto, obrigado. No 08 chama pronto, no 273. 73. Sete meia no solo aos 55, direita no 21, décimo 9. Lembrando, 1776. 1776, boa noite, táxi via Alfa, reporta essa Juliette, inicialmente seu portão 03. Alfa, Oceano Vermelho, teria autonomia alternativa? Autorizado o táxi até a entrada do pátio 1, aguardando para a liberação táxi até o ponto de espera da pista 1-0. Até a entrada do pátio 1, Oscar November. Para o controle? Aquilo Lima, prossiga. Frequência livre. Membereco, autorizado o ingresso parte 1 até o ponto de espera via Índia e Alfa, no ponto de espera torre 198, decimal 6 dúzia. E o QNH 10, 17. Uno 776 na escuta do solo. Prossiga. Uno 776 vai aguardar a passagem do Learjet 45, após ingresso a Juliette, seu portão é o 03, da passagem ao Learjet, que vai ingressar. Está no pátio 3, taxiando para o ponto de espera da pista 1-0. Cliente da aeronave, após o ingresso na Juliette, portão 03, 1-7. 567, chame Recife em 1-288. 288, grato. Gol 1395, Alistair. 1395 completa final, torre 1-8, meia dúzia. 1-8-6, gol 1-8, 1395, boa noite. 395. 395, continue a aproximação, chame no externo. Chamará no externo, gol 1395. November Echo, prossiga. Ó, Alaska November Echo, o senhor passou do ponto de espera, ok? Vou ter que arremeter o Boeing da Gol agora na final. O senhor tem condições de fazer o 180 retornar? Gol 1273, posição 8, pushback acionamento. Autorizado acionamento no 8, chame para o táxi 1273. Chamarei táxi, gol 1273. Uno 395, vento 160 graus, 5 nós. Livre pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, gol 1395. 9356 para push e acionamento 06. Autorizado no 62, 9345, chame para o táxi. 9356 para pushback autorizado, chama na. November Echo, a linha mantém pista 10. Seu solo 05, direita 219. Direita 219. Com 395, livrou. Confirmando a aeronave que chamou o solo? Com 1395. Táxi de Alfa, reporta antes da Juliette. Inicialmente vai aguardar antes da Juliette, 1395. Então, Alfa, reporta antes da Juliette, 395. Táxi, gol 1273. Estamos com 184 a bordo, 3 horas, alterna Campinas. Encerrou 208. 1208, Oscar November Echo. É um Airbus 320 da TAM. Mantenha a posição. Mantendo posição, aí seu retaguarda do TAM. Obrigado, 1273. 430 após 2000, Leda Oscar November Echo. Objeto 6728, boa noite, acione identificação. Boa Duna, DF 3000 pés, que negar no 08. Eu tenho ainda a prova de Duna, mas a frente será autorizada. Santa 3197 para o pushback e acionamento posição 08. 3197, vai aguardar um minutinho, duas aeronaves vão taxiar, após vai ser autorizado o seu pushback, aguarde no 01. Gente, aguardando instruções, Santa 3197. Voo no 395, mantém a posição antes da Juliette. Gente, mantém antes da Juliette, 395. 56 para o táxi com 122, 345, João Pessoa. Do táxi, parte 1 no Índia e Alfa no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 612, que é legal no 018, o 9356. Justa do 1018, pátio Índia, ponto de espera na Alfa, 18623, 9356, boa noite. Gol 1273, segue a aeronave da TAM até o ponto de espera via Índia e Alfa no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 612, que é legal no 018. Gente, vai seguir o TAM, Índia Alfa, vai chamar 186, ponto esperão, 273 da Gol, obrigado. Tem condições de agilizar o táxi até o ponto de espera? Tem uma aeronave da companhia para ingressar e via Juliette? Ora, 395 vai para o gate, já. Confirme, no 395? É, se eu pedir se tem condições de agilizar até o ponto de espera, nós estamos chegando para o gate. Correção, no 395 desconsidere. No 273, tem condições de agilizar o táxi até o ponto de espera? Eu já passei a Juliette, senhor. Uno 395 ingressa a Juliette, seu portão é o 10. Juliette no 0, 395. Muito boa noite, está 9356, ponto espera pronto. 9356, muito boa noite, autorizado a linha e decorar, pista 10, vento 1,60 graus, 6,19. A linha decola no 0, está 9356. Autorizado o acionamento, o pushback em coordenação com o equipe de solo, chame para o táxi, no 01. Frente autorizado, chama para o táxi, está 3197. Sendo Airboys da TAM, após a linha mantém, estão no 0. Pode falhar em manter a rolagem do Tango no 273. Trip 5218, acione identificação autorizada à chegada à mão, está no ideal de descida? Mais umas 10 milhas. Gente, no ideal está autorizado 4 mil pés, quem negar no 0 no 8. Gente, ideal autorizado para 4 mil, ajustado no 0 no 8, trip 5218. Contestador, boa noite, 6143 com a informação Tango. Continua 6143, boa noite, acione identificação autorizada a bom, pessoa 050. Golpe 050. Tan 9356, decolou 14, controle 1208. 08, boa. Gol 1884, acione identificação autorizada à chegada à mar e desça ao nível 060. Boa noite, tá 9356. Tanto 9356, sai em contato radaço, gol 370, perfil Momo. Perfil Momo para o 370-9356. Patrulha Salvador, 35-298, abandonou 170 para 4 mil pés. Gente. Objeto 6728 está autorizado para o hotel Vitor 366, isso para 2500 pés, quem liga no 08. Estado 2018. Voando Serra Vitor 366, adiante 6728. Vento 160 graus 7 nós. Livre decolagem, pistão no zero. Livre decolagem, pistão no zero, gol no 273. O 9356, 10 graus à esquerda aqui, 5 graus à esquerda para evitar uma formação. 273, decolou aos 17, controle agora, frequência 1208. 208, voo 1273, boa. Controle, voo 1273, muito boa noite. Voo 1273, contato radar, suba nível de voo 360, saída da EL. Na saída da EL, sobe o 360, voo 1273. Objeto 6728, autorizado ILS Whisky, reporta estabilizado. Autorizado ILS Whisky, reportará estabilizado, objeto 6728. Gol, gol no 612, boa noite. Gol no 612, boa noite. Desça para o nível de voo 070, chegada a mar e redução para 250 nós, número 5 na aproximação. 070, reduzindo. Salvo, T3197 para o táxi com Ouro 59, a bordo 3 horas e 40, alternando Guarulhos. Autorizado o táxi vem de Alfa no ponto de espera torre 198, decimal 62, que é legal na 098, 3197. Índia Alfa, 18h30 no ponto de espera, QNH 10018, tá 3197, uma boa noite. O 9356, possibilidade de voar Froti? Aguarde. Gol no 884, informe velocidade indicada. 270. Tente reduzir para 210, número 3 na aproximação. Gol no 884. 884, reduz 210. É 9356, tá presente, vai a Buco. Voa a Buco, 9356. Salvador, boa noite, tá 3197. Próximo ao ponto de espera da 10 pronto. 3197 autorizado, alinhar e decolar 10, vento 150 graus, 8 nós. Tente autorizado alinhar e decolar na 10, tá 3197.